Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. De mãos dadas como irmãos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de juventude em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza esta gente nova. O amor está voltando. A nova geração. Nosso povo está rezando. De mãos dadas como irmãos. De mãos dadas como irmãos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de crianças em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza esta criançada. O amor está voltando. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos, de mãos dadas como irmãos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor.